1, 2, 3, 4. Rema como Jay, abraça como Harry, dá aos pés, é tão fácil de fazer. Monta como Kelly, gira como Mickey, bate as palmas, põe o corpo a mexer. E vai dançar, dançar ao som da música. Vamos gritar, o Disney Junior está no ar. E bate palmas, palmas ao ritmo da música. Vamos gritar, o Disney Junior está a dar. Para cima, para baixo, uma voltinha e vamos repetir. Rama com o Jay, abraça com o Harry, dá aos pés, agora já sabes fazer. Gira com a Minnie, abana com a doutora, bate palmas, estamos todos a mexer. Mistura os movimentos, o Mickey pede mais, a Sofia diz agita e parou. E vai dançar.